Graças a Deus. Enche o caveira. Podem me chamar também de Emmanuel, Deus conosco. Ou podem me chamar de Yeshon. Eu sou um reptiliano da luz. Me mostro na roupagem de Exu Caveira. Meus filhos da terra, reconcilia-te com o teu adversário o quanto antes, para que o teu sofrimento no plano espiritual não seja grande e para que você possa ganhar tempo com relação ao teu crescimento espiritual e ao crescimento espiritual do teu adversário. Porque você pode ter a luz do conhecimento espiritual, pode estar adquirindo esse conhecimento, mas o teu adversário não. Cabe a ti reconciliar-te com ele, porque tu tens o conhecimento. Então, a tua responsabilidade perante a reconciliação é maior. Perdoe, para que seja perdoado. Sabes que não és perfeito, que comete erros. Quando cometerdes erros, tu pedirás perdão a Deus e Ele te dará. Mas, como Deus pode te perdoar se você não perdoa o teu inimigo? É necessário que você perdoe. Lembre-se da passagem que Jesus nos ensinou, do homem que devia a um outro credor. Ele pediu mais um tempo para pagar a dívida, e o credor perdoou, deu mais tempo para ele. Ele foi embora, e ele era credor de uma outra pessoa. Essa outra pessoa ele foi cobrar, e ele não perdoou a dívida desta pessoa. Mandou retirarem tudo dela. Uma pessoa viu e foi lá no credor dessa pessoa e disse: você perdoou a dívida dele, mas ele não perdoou a dívida do outro. O credor foi lá e disse: agora você tem que me pagar. Você não aprendeste nada comigo. Eu perdoei você e você não perdoa o teu irmão. Assim é com Deus. Para que Deus possa te perdoar, você deve perdoar todos aqueles que fazem mal a você, quantas vezes forem necessárias, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoe, ama, tolere, compreenda, seja paciente, seja compreensivo com o momento evolutivo atual do teu irmão. Se tu é mais evoluído, se tu é mais amoroso, mais sereno, mais fraterno, cabe a ti ajudá-lo com teu amor e a tua fraternidade. Porque a ignorância dele, a inveja dele, o ciúme dele, a implicância dele contigo, a penimba dele contigo, é doença. E essa doença precisa ser curada. E a forma de curar é com amor, instrução, com paciência, tolerância, compreensão, companheirismo. Nunca há distância. Você diz: ah, eu perdoei, mas eu quero ele lá e eu cá. Isso não resolve o problema. É necessário que você esteja com ele para que as coisas possam se ajustar. Só assim, para ajustar. É por isso que vocês enfrentam tantos problemas aqui. Problemas fáceis de serem solucionados. Vocês é que dificultam a resolução desses problemas. É tão fácil. É só amar, compreender, ser paciente, tolerar, amar os inimigos. Ame os inimigos como ama a ti mesmo. Ame a Deus. Se tu amar a Deus, tu amarás todos os teus inimigos. Vá lá agora. Abraça ele e diz que o ama e que o perdoa. Ou se você disser que o perdoa, ele vai ficar chateado com isso, porque na cabeça dele ele acha que não tem nada a perdoar. Não precisa falar isso. Só diga que o ama e que você quer ser amigo dele. Se ele disser que não quer seu amigo, quer ser seu amigo, você diz assim: eu respeito você, mas eu vou continuar te amando, orando por você. E eu não estou falando isso da boca para fora, eu estou falando de coração. É necessário sentir, não só falar. Sentir. Sentir é a base de tudo. É o principal. Falar é muito fácil. O sentir é que é o mais difícil, ou seria o mais fácil. Se você está ligado a Deus, sentir virá primeiro que a fala, porque se você está ligado realmente a Deus, você já vai sentir o amor por Ele antes de falar. Assim é o meu pupilo. Assim ele disse. Assim ele instruiu. Assim ele é. Deus sondou seu coração e viu graça, viu amor e viu pureza. Pureza de coração é ausência de egoísmo, é humildade, é amor, é fraternidade, é tolerância, é não guardar rancor. Não guarde rancor. O rancor corrói o teu espírito. O rancor te joga nas trevas. O rancor te afasta de Deus. Todos aqueles que implicam contigo, perdoa. Todos aqueles que implicam contigo, que querem torturar-te com palavras ou com atos, ame, ore, fique sereno, não se desespere, não baixe tua vibração por isso. Olha para ele. Deus enviou ele para você cuidar, para você amar. Olha para ele. Não tenha pena dele, mas olha o quanto ele é ignorante pelos atos dele. Porque o que ele faz contigo é por ignorância. O mal é ignorância. O mal é ausência do bem. Deus colocou você do lado dele para que você coloque o teu amor nele. A tua luz seja emanada nele, porque ele não tem luz. Ele precisa de luz. Deus está dormindo dentro dele. E você será a pessoa que Deus escolheu para que você possa reavivar essa luz que está dentro dele, porque a luz de Deus dentro de você é muito forte. Só você pode fazer isso. Faça isso. Haja de outra forma. Não fique triste. Não baixe tua vibração. Perdoa. Olha com amor. Nada é por acaso. Tudo está no planejamento de Deus e tudo está dando certo. Mesmo que essa pessoa não fique no patamar que você tanto queria nesta encarnação, sementes estão sendo plantadas. Tudo que está sendo ouvido, tudo que está sendo falado e tudo que está sendo emanado para essa pessoa, o espírito dele está absorvendo, mesmo que ele não sinta por causa do corpo físico denso. Quando ele chegar no plano espiritual, ele vai te agradecer muito e na próxima encarnação, ele vai encarnar como um espírito muito melhor, porque ele passou uma encarnação quase que inteira contigo. E você foi a responsável por ele reencarnar um espírito melhor, mesmo que ele reencarne ainda um pouco complicado e precise de mais instruções. Mas aí será uma nova vida. Deus colocará outras pessoas para ajudá-lo. E assim vai até ele atingir o nível que Deus quer. Em muitas pessoas, a evolução é lenta. É necessário que se enxergue a nível de eternidade, não a nível momentâneo, imediatista, humana, não de forma humana, passageira aqui da Terra. Enxergue de forma eterna, como Deus. Ele é paciente. Se um filho demorar 1 bilhão de anos para evoluir, Deus espera. Se ele demorar 1 trilhão, Deus espera Deus não tem pressa. Seja paciente como Deus. Se você estiver unificado com Deus, você não vai ter pressa que o teu irmão evolua. Você vai compreender que ele precisa de um tempo maior. Se você está evoluindo rápido, graças a Deus. Porque quanto mais tu evoluir, mais tu ajudará outros a evoluírem. Se o teu irmão não evoluir na mesma velocidade que você, compreenda, ame, não julgue, não fique triste. Não é tempo perdido, nunca é. Se ganhou muito tempo, muito mais do que você imagina. Vitória. Estamos tendo uma grande vitória, mas é necessário paciência. Paciência. Tolerância. Compreensão. Principalmente o amor. Olha com amor. Emana amor. Emana paciência. Seja amigo. Seja compreensivo. Só o amor transforma. Só o amor dobra o mal. Só o amor dobra o ódio. Reconcilia-te hoje. Não se afaste. Se aproxime mais. Ajude. Às vezes calado, se não é para falar nada, emana. Emana amor. Emana compreensão. Se liga a Deus e emana o teu amor, que está unido a Deus, para o teu irmão. Seja um instrumento dele de emanação de amor, sem palavras. Tu conheces o amor sem palavras? Sabe como é? Era como Jesus fazia. Ele amava no olhar. E ele transmitia aquele amor no olhar, sem falar, porque às vezes não dava para falar, porque eram corações tão endurecidos que não compreendiam o que ele falava, que ele não podia falar, ele só podia emanar. Faça isso. Que a luz da fonte criadora esteja nos seus corações. Muito obrigado, irmãos. Laroyejo. Ah, ah, ah, ah.